Separar. Esse papinho não vai colar. Sei que tem outro em meu lugar. Pra você tanto faz. Aqui pra mim dói demais. Don't cry, don't cry. Pra você tanto faz. Só que pra mim dói demais. Don't cry, don't cry. Pra você tanto faz. Só que pra mim dói demais. DJ Maluquinho, seu batidão, bom, bom, bom. Ai, pai, para. Carla, aconteceu de novo. Você chegou de madrugada. Precisamos conversar. Acho que é melhor nos separar. Esse papinho não vai colar. Sei que tem outro em meu lugar. Pra você tanto faz. Aqui pra mim dói demais. Don't cry, don't cry. Pra você tanto faz. Só que pra mim dói demais. Don't cry, don't cry. Pra você tanto faz. Só que pra mim dói demais.